Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Agentes de mudança. Ele sonhava ser engenheiro em tecnologia da informação. No entanto, bastou iniciar o curso para perceber que não era aquilo que queria. Concluiu que jamais se sentiria realizado se seguisse aquela profissão. Trocando ideias com seu pai, foi aconselhado a se tornar professor. Ele entrou para a faculdade de educação. Logo constatou o grande poder transformador que os professores detinham. Deu-se conta de que era isso que desejava se tornar e se entregou de coração ao novo sonho. Começou trabalhando em 2009 numa escola pública em Solapur, uma vila na Índia. A escola não possuía nenhuma infraestrutura e ficava espremida entre um curral e um armazém. Poucos eram os alunos, pois as crianças tinham que trabalhar para ajudar na manutenção de suas famílias. As meninas não tinham incentivo algum para estudar. O professor de Sali resolveu abraçar a profissão como um verdadeiro sacerdócio. Ele estudara, se preparara e dispunha da vontade para alterar aquele estado de coisas. Dedicou-se a uma grande campanha, indo de casa em casa para convencer os pais da importância da instrução, da educação para os meninos. Foi, no entanto, seu intenso trabalho para a educação das meninas que lhe valeu em dezembro de 2020 a conquista do Global Teacher Prize, mais conhecido como Nobel da Educação. O prêmio é ofertado pela Varkey Foundation, sediada em Londres, em parceria com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. De Sali foi o escolhido entre mais de 12 mil indicações e inscrições de mais de 140 países de todo o mundo. Demonstrando seu despreendimento, o professor de apenas 31 anos se dispôs a dividir o prêmio de US$ 1 milhão com os colegas finalistas do concurso. Grande diferença faz o ideal de uma pessoa em qualquer comunidade. Sua ação precisa, perseverante, tem real poder transformador. Um professor, um religioso, um líder, pode ser esse agente de mudança, levando as pessoas a pensarem de forma diferente, a enxergarem outros objetivos que não somente os imediatos, a valorizarem direitos como os da educação. Em sua sabedoria, Deus espalha pela terra almas devotadas que se esmeram em alcançar os ideais de bem-estar aos seus irmãos. Eles despontam aqui e ali, como luzes que iluminam a ainda escura noite da ignorância que toma conta de inúmeras mentes na terra. Em meio a condições totalmente adversas, eles semeiam a boa semente, regam-na com seu esforço e observam o seu lento crescimento sem desânimo. Agentes de mudança. Que tenhamos disposição para verificar se onde nos encontramos não se faz necessária nossa positiva intervenção para alterar certos panoramas de estagnação. Se não se faz necessária a nossa palavra, compartilhando a luz do conhecimento, projetando claridade em ambientes escuros há muito tempo. Pensemos a respeito. Observemos e coloquemos nossa mente e nossas mãos em ação. O mundo espera isso de nós. E Deus conta conosco. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.